quantas vezes tive que chorar. Me lembro de Paulo, naveguei, naufraguei, tive que nadar. Ferido eu fui e minha morte esperavam chegar. Não é que ela se atrasou, é que o Senhor estava lá. Sua voz me dizia, isso é somente pausa pra continuar. Já virou passado tudo aquilo que impede de continuar. Assim aprendi a selecionar os bons combates e guardar a fé. E se o dia mal vier, sua graça me mantém de pé. E se prenderem o meu corpo e a minha fé for abalada, contigo minha vida já foi crucificada. E se prenderem o meu corpo, o mundo não é minha casa. Eu sinto que mais perto estou da eterna morada. Tá tudo tão difícil, mesmo assim mesma assim.